Portal do Arrocha. O brote todo chegou, MB. Tiozão do Paraná e a pivetinha larga, meu padrão. Perereca no chão, hein? E é como? Sorta daí o do paredão. Hoje aqui é festa de paredão. Hoje aqui é festa de paredão. Tiozão tá no comando, perereca vai no chão. Tiozão tá no comando, perereca vai no chão. Hoje aqui é festa de paredão. Hoje aqui é festa de paredão. Tiozão tá no comando, perereca vai no chão. Tiozão tá no comando, perereca vai no chão. Desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca. Cortando as duas, um uísque, Red Bull. Fica todo mundo daquele jeito, botando a perereca pra suar. Assim ó, assim ó. O desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca, desce, desce com a perereca. Que delícia, B. Faz isso não, B. O prostituto chegou, hein.